Hoje, dia 22 de novembro de 2017, nós vamos continuar nossa semana de oração e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nós devemos querer quando nós nos pomos em oração. Nós falamos um pouco sobre isso ontem, revestindo o nosso homem interior do Espírito Santo para que Cristo faça morada em nós. Nós somos edifícios. Agora eu quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4. Versículo 2. Depois a gente vai ir um pouquinho além aqui em Colossenses também. Amém, gente? A gente vai com a Bíblia de papel. É bom porque depois a gente vai para Salonicenses aí rapidinho. Amém? Diz assim o texto. Perseverai na oração, vigiando. Colossenses 4, 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Aleluia! Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Amém? Deus, em nome de Jesus, nos injeta, Senhor, esse princípio hoje à noite. Da importância de orar a Tua palavra, de viver a Tua palavra. Em nome de Jesus, como Paulo falou aqui, nós manifestarmos a Tua palavra, a Cristo. Oh Pai, em nome de Jesus, faz isso entrar em nós de uma vez por todas, para que Teu nome seja glorificado nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Provavelmente domingo eu vou falar sobre o que nos ama, nos constitui, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente já pode começar a crescer junto aqui, algumas coisas que nós já podemos usar para crescermos juntos aqui na Palavra de Deus. Estou lendo um livro do Pastor Show lá da Coreia, e ele, Mude a Sua Mentalidade, e é um livro fininho, que é uma palestra que ele deu para pastores da igreja dele, e eles escreveram, editaram e lançaram o livro, e ele me deu um susto, porque ele é o pastor da maior igreja do mundo. E é uma igreja que funciona com discipulado, com a igreja nas casas. E de repente ele disse algo que me deixou estarrecido. Eu já li o Mike Lloyd Jones falar isso, mas tudo bem, eu entendi, né? Um pregador puritano, inglês, um cara mais formal. Mas o Pastor Show dizer isso foi admirável para mim. O quê? Ele dizer que o que de fato transforma a vida das pessoas é a pregação da palavra. Ele estava falando para pastores, ele estava falando da importância de preparar bons sermões, estudados, embaixo de oração, e com a palavra rema, que é aquela palavra que é mais do que um insight intelectual, mas é uma ideia do próprio Espírito Santo de como aplicar a palavra, que chega na pessoa e transforma ela, como a gente deve se exercitar para estudar. Um livro bom para quem se dedica a ministrar a palavra. Mas de repente ele fala isso, que não são os grupos de comunhão, não é a comunhão da igreja. Aí eu fui me assustando com aquilo, e mais interessado ainda na leitura, e aí eu tive que concordar com ele. Porque, na verdade, não é que a pregação é o mais importante na igreja. O mais importante é a palavra. Não confunda a palavra com pregação. O que é a palavra? A palavra é o compromisso com o que é dito por Deus. Então, se nós enchermos o louvor de palavra, vai ser palavra. Não é que o louvor, não é que a pregação seja mais importante, é a palavra mais importante do que o louvor, não a pregação. É a palavra mais importante do que a comunhão, é a palavra mais importante até do que o sermão, porque às vezes um sermão não tem palavra. O que é mais importante então? É a voz de Deus. Essa voz de Deus que é manifestada pelos louvores, pela comunhão, nos núcleos e até nos sermões, se forem dados de fato por Deus. Amém, gente? Não estou confundindo não, né? Acho que não, né? Então, nós como igreja temos que ter um cuidado. Então, irmãos, não é só o louvor que tem que ser encharcado de palavra. Martinho Lutero dizia, Lutero, das pessoas que foi mais usada por Deus na pregação de sermões, que a gente estuda até hoje, ele disse que um hino vale mais do que 1000 sermões. Que hino? Um hino que canta a palavra. Então, se um louvor tem que ter palavra, a pregação tem que ter palavra, a oração tem que ter palavra. Como a oração vai ter palavra? Porque eu decorei a Bíblia? Porque eu conheço muitos textos? Não. Vamos aqui de novo ao texto. Como que a oração tem palavra, irmãos? Como que uma pregação tem palavra? É emocionante isso, eu estou emocionado. Porque é muito profundo isso aqui. Ele diz, perseverem na oração, vigiando com ações de graças. Uma das formas de você não desfalecer na sua oração é você vigiar para não desfalecer na oração. Mas qual é a estratégia para você não desistir de toda a oração? Às vezes o motivo pelo qual estamos orando, não sei se a melhor palavra é motivo, inclusive pelo que vou falar mais tarde, mas vamos usar esse termo. Às vezes o motivo é uma causa que é demorada. E se você investe muito tempo em uma causa que você não tem visto aquilo ser transformado, você pode desfalecer. Então, uma estratégia para você não desfalecer na oração é você ser grato. Às vezes até pelo fato de que nunca uma oração dá errado, Chantal. Porque no sentido mais importante dela, ela sempre dá certo, que é a sua comunhão com Deus. Você pode até orar algo que seja errado de você orar. Você pode orar algo que não seja próprio, talvez seja até um pedido mesquinho, mas se for uma oração sincera, na relação com Deus, Ele vai dar um olhar para você, você vai ficar tão constrangido e vai dizer, desculpa ter orado isso. Então, num certo sentido, nunca uma oração sincera é frustrada, porque você vai ter numa oração, no momento de oração, o mais importante da oração, que não é ter o seu pedido atendido, mas é você estar com Ele. Então, se eu for grato por estar com Ele, Deus, obrigado porque essa causa é tão difícil, mas ela me levou a estar mais perto do Senhor em oração. Se tiver gratidão, então não vou desfalecer. É por isso que Ele diz, não desfaleça na oração, vigiando com ações de graça. A ação de graça é uma estratégia para você não desfalecer na oração. Cuidado, às vezes nossa oração é muito de lamento, de pesar, são causas antigas. Minha avó orou para o meu avô mais de quase 50 anos. Para receber Jesus. Eu não entendo a teologia de orar para alguém converter, porque é Deus que escolhe, mas Deus mandou orar para a conversão. E eu oro. Talvez ele que... É como alguém já disse, ninguém que... O Charles Spurgeon dizia, ninguém que quer ser salvo, não vai ser salvo. Porque alguém só quer ser salvo porque Deus o quis primeiro. E ele falava que não conseguia, então ele queria, não conseguia, minha avó orava, e com 50 anos depois ele me converteu. Então, se ela não conseguisse agradecer pela comunhão que ela tinha com Deus enquanto fazia os pedidos dela, e os agradecimentos, e o relacionamento com Deus, ela desfaleceria naquela causa. Amém? Isso é muito importante, isso é um segredo espiritual. Se você não quer desfalecer numa causa que é antiga, que tem desgastado você, seja grato, pelo menos, pelo momento que você está tendo com Deus, por estar orando por aquela causa. Amém? E, pelo qual também estou algemado, eu estou preso nisso. Olha que lindo. Suplicai ao mesmo tempo também por vós, para que Deus nos abra a porta à palavra, assim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Suplicai ao mesmo tempo também por vocês. Vocês estão orando por mim e Paulo, preso provavelmente aqui, nesse momento que escreveu, os irmãos estavam orando por ele, aí ele já meio que sabendo que ia ficar preso até morrer, não é? Eu não sei exatamente se ele já esteve preso aqui, já estava preso, já, claro que ele foi preso várias vezes, eu quis dizer, não sei se já era a prisão última dele em Roma para morrer, possivelmente sim. Então, como ele já sabia mais ou menos o que ele esperava, então ele se preocupou para os irmãos vão desfalecerem e disse, olha, sejam gratos, amém ou não? Alguém já disse, o pastor Jeremias Pereira, lá da oitava igreja, uma vez disse que a mulher dele disse, Jeremias, escreve alguma coisa, para você não ter que ser preso, que nem Paulo, para escrever. Que se Paulo não fosse preso, talvez não tivéssemos todas essas cartas de Paulo. Você está caindo, amém? Suplicai ao mesmo tempo também por vocês, perdão, por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Então, esse mistério de Cristo é o Evangelho, que é anunciado pela palavra. Esse mistério que era oculto em outras gerações, como nós pregamos ontem, mas foi revelado por meio de Cristo, amém? Para que eu o manifeste como devo fazer. Então, aqui está um dos propósitos pelos quais nós devemos orar. Para que o mistério de Cristo seja revelado através de nós. Como que o mistério de Cristo vai ser revelado através de nós se não houver um compromisso com a palavra? Gente, compromisso com a palavra não é saber o versículo decorado, é viver aquilo que você já sabe. Então basta. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Ele diz, olha só, você manifestar a glória de Deus, e aqui pulsou na caneta na mão de Paulo, assim, pelo Espírito Santo, o interesse missionário que ele tinha. Não dá para alguém ser manifestação do mistério de Cristo e não ter um fervor missionário. Está vendo? Aqui. Portai-vos com sabedoria com os de fora. Aproveitai as oportunidades. É como se ele dissesse assim, olha, essa manifestação do mistério de Cristo, ela vai me dar sabedoria para eu cativar quem não tem o evangelho ainda, e eu vou ser muito atento para aproveitar a oportunidade. Se não me engano, foi um livro do Oswald Smith, que ele diz que ele sempre entrava no elevador, o livro é Amor, Paixão pelas Almas, e ele entrava no elevador e ele ficava sem jeito, porque ele sentia a culpa por não evangelizar as pessoas do prédio. E ele entrava e sentia aquela culpa. Por causa do formalismo, né? Que a gente entra no prédio, às vezes só oi, oi. E aí, uma vez o Espírito de Deus falou para ele, orientou ele que ele fizesse assim. E aí ele passou a deixar a culpa de lado, ele entrava no prédio e orava, Deus, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade, me dá uma estratégia, me dá uma oportunidade aqui. Ele disse que depois que ele começou a orar isso, as oportunidades começaram a surgir. As pessoas começavam a puxar assunto com ele e essa oportunidade aqui que Paulo está falando. E é claro, em questões muito mais perigosas nesse contexto do que somente falar do amor de Deus no elevador, né, irmãos? E vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. E aí ele fala dessa importância de você vigiar com a gratidão e pedir oração para que ele manifestasse o evangelho, tudo que nós temos falado aqui tão densamente, que a sua missão é se encharcar de Deus, crescer em Deus e difundir, espalhar Deus onde você estiver, amém ou não? Você é a Bíblia ambulante, você é a igreja ambulante onde você está. E a gente tem que orar por isso uns pelos outros. Quando você orar pela igreja, ore por isso. Deus faz com nossos irmãos lá, nós como igreja, que a gente espalhe onde a gente estiver do Senhor, em nome de Jesus. Terminar aqui para a gente orar. Abra aí, Tessalonicenses, por favor. Capítulo 4. 1 Tessalonicenses 4. Eu quero acabar logo, eu vou lhe dar um presente. Meia hora para você orar, sem agenda, sem correria, sem celular. Olha o que diz aí. Versículo 12. Agora, capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, versículo 12. 5:12, 1 Tessalonicenses. Primeira. Sempre no velho é primeiro, segundo, no novo é primeira, segunda. No velho são livros, no novo são epístolas, cartas. 12. Agora vos rogamos, irmãos, que aceitais com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Ele diz, olha, vocês têm que ter paz com a liderança de vocês, considerá-los, e com os demais irmãos, vivam pacificamente. Exortando-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consolei os desanimados, ampareis os fracos, e sejam longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua o outro em por mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. É interessante porque você vai ver em alguns textos de Paulo, ele associar a ação de graça, a alegria com a oração. Mais uma vez aqui, ó. Orai, perdão, 16. Regozijai-vos sempre. Embaixo, orai sem cessar. Então, oração tem a ver com gratidão, com alegrar-se. Não pode ser um martírio, uma punição, uma reza, não pode ser uma ladainha. Imagine-se orando e de repente com gargalhadas. Às vezes a gente pensa que a oração mais espiritual é aquela que arranca um choro, sim, muitas vezes, mas às vezes também arranca um riso. Orem sem cessar, não parem de orar, orem todo o tempo, em tudo deem graças, está vendo? Tudo deem graças. Não dá para orar sem agradecer, não dá para orar sem lembrar para você mesmo como Deus tem cuidado de você. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Não é que tudo de ruim que acontece com você é da vontade de Deus. Vamos interpretar esse texto de forma cuidadosa? Algumas pessoas usam esse texto de forma equivocada, dizendo que tudo que acontece com você, de bom e de ruim, é porque é da vontade de Deus, ou da determinação de Deus, ou porque Deus fez. O que o texto está dizendo é que dar graças é que é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Ele tem uma vontade de que sejamos agradecidos em qualquer situação. Em qualquer situação. Amém? Então, seja uma situação adversa, difícil, seja o diabo lhe perseguindo, por exemplo, que agrado tem Deus em um diabo estar me tentando? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e não tenta ninguém. Ah, não, porque Deus permitiu. E aí tem umas teologias de remendo, o texto é claro. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Qual é a vontade? Deus ser agradecido, apesar da circunstância, entenderam? Amém? E aí diz, não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas retendo o que é bom, abstei-vos de toda forma de mal. Olha a espiritualidade desse texto. Isso aqui é oração dissecada em atitudes. Regozijar-se sempre, orar sem cessar. Parece que estava começando a falar em oração no 17, mas eu acho que não. Em tudo dai graças, porque essa vontade de Deus em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Tudo a ver com a oração. É como se ele estivesse dando para você aqui um pacote do que envolve a oração: ser grato, se alegrar, não desprezar a promessa de Deus. Amém ou não? Não apagar o espírito. Quando nós oramos, nós temos que saber o que nós queremos. E eu vou lhe dar vou lhe dizer algo que o Senhor me disse, muito simples, que pode revolucionar a sua vida de oração. Uma vez meu pai me disse que nunca foi a um culto e saiu decepcionado. E meu pai é muito crítico. Eu já fui em congressos com ele que ele falou, esse pastor pregou errado, isso está errado, a Bíblia diz diferente. Uma vez fomos a um congresso, não vou dizer nem quem foi que falou isso, que é um sujeito que eu amo muito. e ouço as canções dele, ele falou assim: quem disse que a carne é fraca? A carne é forte. Ele quis dizer que a carne, na perspectiva de que luta contra o espírito, ela às vezes, se for alimentada, está forte. Só que o texto bíblico diz é que a carne é fraca, no sentido de que é uma fraqueza em nós. Mas aí ele se empolgou e falou: na Bíblia não diz que a carne é fraca. Aí meu pai botava a mão na cabeça assim, falava: te diz sim. Aí meu pai, ele para e abre a Bíblia e mostra. Eu não vou dizer quem foi, não. Com certeza alguém já chegou para ele, sentou e carinhosamente mostrou, né? Então, como que meu pai, que é um cara assim crítico, tem um certo conhecimento profundo da Bíblia, diz que nunca se decepcionou com o culto? Aí eu pedi para ele me explicar. Ele fala: porque eu presto culto. Então eu não vou assistir o culto, eu não vou assistir os louvores, eu participo, eu adoro, e eu nunca fui adorar o meu Senhor para não conseguir adorá-lo. Então eu nunca me decepcionei com o culto. Então a partir de hoje, nunca mais se decepcione com o momento de oração. Porque o mais importante do momento de oração você teve, que foi a presença dEle. Isso não é poderoso, irmãos. Isso é revigorante. Então não despreze a profecia, as promessas de Deus, não se entristeça, vigie a sua disciplina de oração com ações de graças. Não apague o Espírito. Então, o que ele está dizendo, olha, se você apaga o Espírito, esse texto é um pouco complicado, mas vamos lá. Uma pessoa que não nasceu de novo ainda é uma lâmpada sem óleo. Uma pessoa que nasceu de novo em Jesus, ele tem o Espírito Santo, uma lâmpada com óleo. E uma terceira... Vem cá, Vinícius, você está de camisa vermelha. Venha você aqui, por favor. Venha você também. Ó, Patrick é um ímpio. E ainda não... Esse rapaz, esse personagem aqui, ainda não recebeu Jesus. Ok? E não, vem você que está parecida com ele. Não, vem você que está com a roupa cinza. Sente lá, Lucas. Lá, vou poupar você dele. Então, imagina que ele é um ímpio, ok? Ele não tem óleo ainda. Não tem. É uma lâmpada sem óleo. Ela recebeu Jesus e ela tem óleo. Só que não tem muita diferença, não. Ter óleo, não ter, para os de fora. Para os de fora. Amém? Estou falando para Deus, não, tá? Nem talvez para eles. Para os de fora, eles... Um apagado, ou um sem óleo e um apagado. Mas ele tem o óleo aceso. Ele tem o óleo aceso. É vermelho, tá vendo? Então as pessoas veem a luz no meio das trevas. Amém? Então ele tem o óleo aceso. Ela tem o óleo, mas está apagado. Ele nem tem óleo. Não tem muita diferença quem olha de longe. Por isso que ele diz, a palavra ali no grego é extinguir, da palavra... que vem um extintor de incêndio, né? Não é tirar o óleo, é apagar o espírito. Então, me parece, por esse texto, eu acredito que uma interpretação adequada e simples e de ter esse texto é que o sujeito pode ter o espírito e ele está apagado, sem evidência nenhuma. Apagado o espírito. Por isso que Paulo fala: não apagueis o espírito. Me parece então que cabe a nós acender, ou pelo menos, se cabe a Deus acender, não cabe a nós apagar, cabe a nós mantê-lo aceso. Como? Provavelmente com essas próprias disciplinas que ele falou, que é oração, ação de graças, súplicas, comunhão com os irmãos, tudo isso dentro da palavra, sempre na palavra. Não adianta orar muito, ah, faz 4 ciclos de oração, a gente roda, e se não tiver a palavra ali, vai estar morto. Ah, na minha igreja é 1h30 de pregação, mas às vezes não prega a palavra, prega experiência, prega vaidade, prega que o povo tem que dar até o que não tem. Não é nem sempre, porque a Bíblia está aberta e a Bíblia está sendo pregada, irmãos. Às vezes o louvor é 2 horas, o povo cai, eu acho muito legal, mas se não tiver palavra, é palha. Então, o ímpio é como uma lâmpada sem óleo. A salva, que tem o óleo, mas não está aceso, para os demais, não tem muita diferença. Mas quem tem o óleo e está com ele aceso, e a Bíblia diz, não apague, está falando para você. E se ele está falando no contexto de oração, me parece que a oração é algo que mantém aceso. Mas não porque você tem ou não o que você quer, mas porque você tem você tem um desejo que é além do que você pede. O seu desejo é presença a quem você pede. E aí você nunca fica frustrado, porque você sempre vai ter a presença dele. Amém, gente? Obrigado, viu, queridos? Vamos orar? Então você tem um tempo bom aí ainda, uns 20 minutos ou mais. E eu queria que você orasse. Você pode continuar aquela canção? E fica à vontade aí, daqui a um tempo aí eu vou parar. Você vai orar, eu vou orar também. Ajudar a manter aceso. Não desperdice os dons que tem sobre você. O óleo do Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus. Oh, Deus. Thank you. Só pela manhã. Porque na sexta vai ser vigília.